O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp na Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e também a fundadora da Associação Stop a Destruição do Mundo. Fundamos a Stop em Paris no ano de 1992 com um grupo grande de pessoas interessadas na preservação da humanidade, do planeta Terra, do ser humano, da vida, da civilização, do que tem de bom na Terra e que está gradativamente sendo extinto e que permanece ameaçado ainda. E como fazemos esse trabalho? Nós levamos a conscientização da psicossociopatologia, que é a ciência que estuda as causas dos problemas psíquicos e sociais, a inter-relação entre eles, e as propostas kepeanas de solução dessa problemática. Como principal descoberta dessa destruição do mundo que Kepp realizou, está a inversão psíquica e a inversão psicossocial como uma consequência, porque tudo que o ser humano realiza, ele realiza de acordo com a inversão que ele sofre dentro dele mesmo. O ser humano está vivendo uma vida contra si mesmo. E é por isso que nós sofremos tanto, temos tantas doenças, a qualidade de vida foi lá embaixo. A pobreza aumentando, a violência, os vícios, as dependências químicas, os problemas econômicos, financeiros, a poluição. Enfim, a problemática está cada vez aumentando mais. Enquanto o ser humano não acordar para essa descoberta que o psicanalista Norberto Kepp realizou da inversão psicossocial, nós não vamos parar para ver e retornar para o caminho certo, desinverter o nosso caminho, porque nós estamos tentando seguir o caminho ao contrário do que deveríamos estar seguindo. A nossa sociedade, ela é feita com leis que são contra o ser humano e não a favor. Então, o Dr. Kepp escreveu 36 livros sobre o assunto. Eu mesma escrevi uma série deles e temos outros autores. Vocês poderão saber mais dessa nossa ciência trilógica no site www.stop.org.br. Nesse portal, lá vocês vão saber dos nossos livros, dos nossos programas de televisão, de rádio, nossos cursos, enfim, tudo que nós realizamos nessa campanha de conscientização internacional. Dr. Kepp, temos o prazer de ter o Dr. Kepp aqui. Essa questão toda, né, de psicopatologia, questão da psicanálise, psiquiatria, tem que ser assim mais conscientizada. Por exemplo, a psiquiatria veio da medicina. Então, o que é o psiquiatra? O psiquiatra é o médico que trata de doenças mentais, né? Que trata dos doentes internados em sanatórios ou então em ambulatório mesmo. De maneira que ele tem que usar os recursos, né, que a medicina fornece. E os recursos são mais os remédios, né? Bem, mesmo que muitos deles usem o eletrochoque, né, que usem a insulina terapia, que use outro tipo de tratamento, como a internação, mas a base da medicina, todos sabem que a paz está nos remédios. E o remédio, qualquer remédio, principalmente os remédios para as doenças mentais, causa um bem e 4, 5 ou mais males, né? De maneira que o medicamento nunca funciona assim positivamente nas doenças. O ideal, então, é ver qual é a causa das doenças. Geralmente, né, a psicopatologia, os psicopatologistas, eles colocam a causa no campo assim físico, na questão dos órgãos físicos doentes. E até eles tentam por exemplo, na doença mental, fazer assim, trepanações, fazer até intervenções cirúrgicas, com grave prejuízo para as pessoas que se submetem. Até tinha um famoso compositor, né, lá na Alemanha, que ele produziu muitas músicas bonitas, sinfonias. Depois de uma dessas operações, ele não produziu mais nada. De maneira que é muito essa intervenção direta no cérebro, é uma intervenção muito perigosa. Mesmo a internação não resolve nada, né? Uma pessoa que é internada, geralmente a família não consegue lidar com ela, então coloca no hospital, mais antigamente do que agora, coloca no hospital para se livrar das agressões daquela pessoa muito doente, da pessoa ranzinza. Então, eu estudei outro elemento que, em geral, a psiquiatria nunca estudou, tirando do Freud principalmente. Aliás, Freud também era médico, mas ele via mais no sentido assim, mental, né? No sentido psicológico. Então eu procurei ver na questão das emoções principalmente, e não só do pensamento, porque o ser humano muito doente, ele tem um pensamento muito invertido. Ele vê o problema no outro, ele não vê nada em si próprio, ele vê o problema na sociedade e não no ser humano. De maneira que existe uma confusão muito grande sobre a etiologia das moléstias. Então eu procurei ver no fator teológico também e no fator, assim, vamos dizer, filosófico. Porque na PUC, né, na Universidade Católica, foi contratado um professor chamado Enzo Azzi. Ele veio daquele Instituto Gemelli na Itália para trazer a psicologia experimental para o Brasil, há muito tempo atrás. E o que causava assim, total estranheza é quando ele falava nas aulas que ele dava aqui no Brasil, que a ciência não tinha nada a ver com religião, com ética, que a ciência era totalmente independente. Isso era a orientação do Gemelli na Itália, que inclusive era um sacerdote. Agora, nos estudos que eu fiz, eu notei que, pelo contrário, que a ciência é filha da filosofia e, vamos dizer, neta da teologia. Então, não pode haver essa quebra, né? Eliminar a filosofia no tratamento das pessoas neuróticas, até psicóticas, e principalmente a teologia para conseguir a cura, né? Então, muitos clientes, eu comento que o fundamental para a cura de uma pessoa está naquela chamada leis mosaicas, né? Você sabe que Moisés, ele subiu uma montanha lá com o povo judaico e recebeu de Deus Pai as tábuas da lei. Eu não sei se eram 10 ou 12, parece que eram 12, foram reduzidas a 10. Então, se a pessoa, por exemplo, seguir certinho essa lei mosaica, a pessoa se tornará totalmente sã. Veja que é algo que veio ao mundo há mais de quanto tempo passado? Há mais de 2000 anos, né? Bem antes de Cristo. Então, se vocês fizerem uma comparação, vocês verão como o ser humano e a sociedade está longe da sanidade. Por exemplo, o que, que fala a lei mosaica? A primeira lei, que venerar Deus acima de tudo. Então, pode notar que os indivíduos que se dizem ateus são pessoas assim totalmente desequilibradas, são pessoas que não têm nenhum fundamento certo para viver. E, inclusive, não jurar, né? Quer dizer, não falar falso em nome de Deus, né? Que todo mundo quer ser um deusinho e fala como se fosse um Deus que soubesse toda a verdade. E não procurar viver conforme Deus mesmo quer. Então, veja, é a segunda lei, né? A terceira é guardar, né, os dias de Deus, domingo, coisa assim, não trabalhar para ganhar dinheiro. É, viver conforme, no sétimo dia, conforme seria do agrado de Deus, em homenagem a Deus. Então, quarto, veja bem, a quarta lei, honrar pai e mãe. Veja que toda pessoa que não gosta, que não segue, mesmo que os pais tenham os seus problemas, tenham os seus desequilíbrios, é muito importante se o ser humano segue, porque aí ele segue, de qualquer modo, segue o amor que os pais, né, pai e mãe, têm pelos filhos. Então, nunca a pessoa vai ter na vida dela aqueles que gostem tanto como seus próprios pais. E pode notar que a pessoa que rejeita os pais se torna muito doente. Então, veja, em quinto lugar, né? Não matar. Bom, isso é evidente por si, né? Não é Deus que mata, né? Porque por Deus, na criação, a gente não teria morte. Quem veio matar a gente é aquele arcângelo bobo, né? O Lúcifer. Ele que começou a matar a humanidade, porque antes dele ter poder, o ser humano era eterno, nesta vida e, vamos dizer, na outra. De maneira que a questão de matar vem do Lúcifer. Ele é um anjo totalmente encapetado, né, vamos dizer, invertido, e ele pensa que é dono da vida e da morte. Então, é ele que tem ódio, inveja, ciúmes, essas coisas, e ataca o ser humano até levá-lo para a morte. Em sexto lugar, né, essa questão da castidade, né, não pecar contra a castidade. O que, que é isso, né? É evitar essa promiscuidade enorme que traz esse monte de doenças para o mundo, né? Todo médico sabe o número de moléstias que vem da atitude promíscua das pessoas. Depois o sétimo, né? Não furtar. Bom, a corrupção está toda aí, né? A corrupção vem da inveja, vem de fatores assim que o ser humano não tem ideia. Por exemplo, o oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos. Por exemplo, nas leis trabalhistas aqui no Brasil, o indivíduo que quer processar, e geralmente os pequenos empresários, né, são vítimas, o indivíduo chega lá com testemunhas falsas e mente o tempo todo e consegue uma recompensa grande, até às vezes de dinheiro, por causa dessa lei injusta que os juízes usam na questão trabalhista. Então, veja, quanto o testemunho falso, é calúnia, é esse caminho de difamar o próximo. Depois, o nono, né? O nono mandamento, não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, ou não cobiçar as coisas alheias, que é o décimo. Então, é uma coisa que ninguém pensa, né? Que, além de inveja, de arrogância, tem a cobiça. O indivíduo vê o carro novo do outro, a casa, etc., e quer para si. Fica cobiçando, em vez dele usar a vida, usar o trabalho para ter o que a outra pessoa tem. Os presentes aqui querem falar alguma coisa? Eu acho interessante, doutor Gabriel, como o senhor estava falando, né, que a ciência, né, ela lida só com o aspecto sensível, né? Mas o sensível, né, tem por trás toda essa parte filosófica, metafísica, né? Então, por exemplo, na medicina, que o senhor falou, né, o médico, se ele ficar só no orgânico, então ele não consegue ter uma visão da origem do problema que a pessoa tem, né? Por isso que eles falam até que a pessoa tem que aceitar a doença. Por exemplo, se tem uma doença grave, tem que aceitar, porque ela vai morrer e não tem saída, porque eles põem o material acima do invisível, né, do metafísico, né? E na física, então, né, Alex? A física que o Tesla descobriu, então o elemento básico é chamado de energia escalar, né, essencial. E essa energia que faz a matéria. E essa energia vem direta do Criador, né? Isso. Inclusive, todas as explicações que a ciência tenta dar sem usar essa base energética, né, e a base metafísica que o senhor desenvolveu, né, são explicações que chegam, são incoerentes, né, não chegam a lugar nenhum, né? Porque essa explicação do Einstein, né, que MC2, né, ao quadrado seria a origem da matéria, né, é uma explicação totalmente tonta, né? Nem sei como ele conseguiu dizer isso. Como que a matéria vem da velocidade da luz ao quadrado e quem move a matéria, né? Então, a própria matéria não é a base, né, da energia. A energia não sai da matéria. A matéria é um veículo, né? É um transmissor da energia que vem do espaço. De acordo, Alex? Isso, a matéria é a própria luz, né? A própria luz é uma manifestação dessa energia que está por trás, né? É um subproduto, né? E o Einstein, ele foi, assim, extremamente materialista, assim, ao ponto até dele materializar a luz, né? Dizendo que a luz poderia ter uma massa de repouso zero, coisa do tipo assim, né? Seria atraída pela gravidade, quer dizer, ele materializou até o imaterial, né? Ele confundiu, né? A luz, a questão da claridade com ondas e matéria, né? Exatamente. E o Roberto, quer falar alguma coisa? O Roberto é outro cientista que nós temos, que está fazendo o famoso motor chamado CAP. O que que acha, Roberto? Então, os cientistas agora eles estão fazendo experiências com esses aceleradores e eles veem fenômenos que, se você relacionar que a matéria e a energia, explicaria facilmente. Mas como eles têm essa mentalidade de que a energia vem da matéria, então eles não chegam à conclusão. Por exemplo, eles descobriram esse neutrinos, que tem uma velocidade maior que a luz, não tem massa, ele muda de acordo com que quando trafega. Quer dizer, se visse isso como uma ressonância da energia, seria muito fácil de explicar, mas como eles querem achar uma partícula sem massa, que eles chamam de fantasma, então eles nunca chegam lá. Eles falam até de matéria e antimatéria, Roberto. É um total absurdo. A antimatéria não existe, né? Então eles criam neutrinos, quarks, um monte assim de tipo de partículas diminutas que, afinal de contas, não são as partículas que produzem a força. É a força que produz toda a matéria, inclusive as próprias partículas. A Selma quer falar alguma coisa? A Selma também é engenheira, né? Sim, sim, eu estou ouvindo, Dr. Kepp, essas explicações, né, dos absurdos que se faz no campo da ciência, né, quando se leva o estudo de uma forma invertida. E ouço muitas vezes o senhor se referir ao nosso planeta como Terra, o planeta hospício, né? Então, por exemplo, tem um assunto aqui que me chama muita atenção, e ainda não há, assim, cuidado necessário nesse sentido, essa dizimação das abelhas do planeta por conta dos pesticidas que são utilizados, né? O próprio Einstein dizia que quando as abelhas estivessem em decadência no nosso planeta, o mundo estaria com os dias contados, né? E o que acontece é que grande parte delas já foi dizimada. E o senhor sabe que as abelhas são responsáveis pela polinização de 2/3 dos alimentos. Então, veja, a troco desse lucro maluco que essas empresas fabricantes dos pesticidas resolvem usar na agricultura, estamos sofrendo com isso. Por sorte, existem algumas linhas de conscientização vindas da França, mais uma vez, né, a grande França, onde houve uma grande vitória nesse sentido de se impedir o uso desses venenos na agricultura do país, puxando assim uma onda de conscientização, porque senão não vai se ter o que comer. Inclusive, eu acho que a carestia atual dos alimentos que nós enfrentamos, inclusive no nosso país, já deve vir muito disso. Há pessoas até alugando polinizadores. Hoje em dia se faz isso. Por falta de abelha natural no lugar, já há gente alugando abelhas para ir polinizar a alguns campos em alguns países. É uma situação de planeta hospício mesmo, né? É, esses insetos, né, que eles querem matar, achando que estraga a plantação, esses insetos é que salvam a plantação. Exato. E o Ortiz, o repórter, gostaria de falar alguma coisa? Então, eu gostaria de falar o seguinte, doutor Kepper. Aquela questão que o senhor falou das leis, né, da lei mosaica, e a contradição que existe com a ciência. A ciência se colocou contra essas leis, né? Então, por exemplo, honrar pai e mãe, né? A psicologia moderna e tudo diz que os pais e as mães é que são os culpados pelos problemas, né? Então, incentivando as crianças a não honrar o pai e a mãe, né? A questão de não matar. A política atual é baseada em Maquiavel, né? Que dizia que tem que matar, tem que roubar para conseguir os fins lá do Estado, etc., né? Então, essa questão de falso testemunho, né? É também bastante incentivada geralmente na vida política, né? Então, usando a guerra, a mentira, a morte e tudo para conseguir os fins que eles dizem. E o que nós vemos como a sociedade está numa queda total, né? Como a doutora Cláudia mostra no Stop, a destruição do mundo. Então, mostra que essa orientação é totalmente uma desorientação, né? E a questão da cobiça também, né? Terrível, né? Terrível, porque ninguém fala de cobiça, né? O senhor sabe que o Gengis Khan, aquele assassino, aquele guerreiro assassino, né? Ele dizia assim que o grande prazer dele era ocupar os palácios das pessoas que ele invadia, usar os cavalos deles, quer dizer, uma total cobiça em cima dos bens. É um grande mal. E o Richard, gostaria de dar uma mensagem? Absolutamente não, Tigabe. Eu estou voltado muito recentemente da nossa última imersão da Millennium. Eu notei com um aluno lá, com muitos, mas um especialmente, ele foi muito fechado, ele sofreu muito do asma. Ele saiu durante esse fim de semana trabalhando com textos do Senhor e nossas discussões, etc. Então, isso mostra que essa questão psíquica tem muito efeito na nossa saúde, como você estava falando. No fim de semana de imersão, ele saiu da crise da asma. É, também ele fica muito mais conectada com os outros, né? Não foi tão fechada, tão sozinha. Foi impressionante. Vai ver que ele sarou da asma, né? Totalmente. E a Marcinha? Então, é importante que todos os profissionais de saúde e os pacientes também vejam essa questão que o senhor falou, que a etiologia das doenças, inclusive as doenças bucais, passa pelas emoções negativas que a pessoa tem, que desequilibra todo o organismo. E a conscientização faz com que a pessoa possa ter mais saúde, inclusive a nível bucal. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito dessa ciência maravilhosa, universal, que inclusive tem publicações em 9 diferentes idiomas, e poderão acessar o nosso site www.stop.org.br. E os nossos telefones em São Paulo são 30 32 36 16. 30-32-36-16, esse é o nosso telefone. E o nosso site, repetindo, www.stop.org.br. Olha, eu queria dizer para vocês aqui que estão conosco e aqueles que nos escutam, que nesses 21 anos de fundação da STOP, de trabalho de conscientização, nós realmente estamos satisfeitos com os resultados que nós estamos atingindo. Porque a gente vê que, apesar de tudo, parece que a humanidade, grupos, indivíduos, alguns assim até organizações não governamentais, pessoas de liderança, já estão mostrando um trabalho de acordar, de despertar. Ainda em tempo, gente. Estamos em tempo. Vamos lá. Até a próxima.